dois bares para aí. Mas dá para contar Ainda não isso. chegou cá. Ainda não chegou cá o H nem Quer nada. dizer, depende da velocidade também. Se tiver bué de vento, é menos. Então, mas eu não teclastes nada? Ah não, pera aí, ainda não coisa, ainda não escrevi. Tens de fazer Nem novo, porque teclastes, já não estou chegou aqui atrofiado, já nada não a sei dizer o quando é que H. falaste. Onde é que está o H, caralho? Ah não, então pera aí. Queres que eu faça ou fazes tu? Agora. Então pera, olha. Eu vou falar e escrever logo ao mesmo tempo e depois vê. Vou dar um tempo. Dois bares quê? Dois bips? Agora. Dois bips? Ou duas voltas do metrónomo? Claro, tens tu a dizer que Provavelmente, eu é. ouvi-te falar, mas não vi nada Não, estou a escrito, dizer meu. dois Tá, tu já estás quê? loops. Dois loops. Não fumas mais nada, meu. Não, isso é demais, acho que isso é demais. Tu também, meu, vá. Então Nem vá. agora, nem nunca mais. Vá. Isto é um grande atrofio por causa mesmo disso. Mas eu já fiz, olha, vou fazer outra vez. Eu vou dizer agora e vou escrever um H. Vou Sim, fazer. caralho. Faz lá outra vez. Faz lá outra vez. Agora. Faz lá outra vez. Um, Espera, espera. dois, três, Vou quatro, só dar um tempo. cinco, seis, sete, oito, Agora. Não sei, vamos ali, vamos na. Olha lá, vamos na. Really? Vamos na coisa, na. Não pode ser assim, pá. No Nick Foda-se. Jam. Bora, Nick Jam, que acho que tem menos delay, tem menos latência. E és doido, meu. Ah, ok, tá bem. Bem, a letra já cá está há bastante tempo, já. Agora é que disseste, falaste agora, já.